você me abandonou em um hotel na Augusta. Tomei café com as prostitutas, tão solidárias a minha condição. Achei por bem fazer valer aquela diária. Voltei ao quarto empunhando a espada com três cabrochas da solidão. Menina dos olhos de safira, tens a alma vazia, meu coração vai lhe esquecer. Menina dos olhos de safira, tens a alma vazia, meu coração. Esquecer, menina dos olhos de safira, tens a alma vazia, meu coração.